eu tô bem. E como andam as coisas por aqui? Sinceramente, pai, não respondi ninguém. Na realidade tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem um alguém que sempre fica aqui. Contigo eu sei que vai ficar. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quando está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem um alguém que sempre fica aqui. Eu